está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Fala, galera. Muito boa tarde. Eu sou o André Coutinho. Eu, Lízia Nascimento, chegando para ficar com vocês até as três. Com certeza. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E no programa de hoje um tema muito engraçado, humor, com a participação da UMEM, União da Mocidade Espírita de Niterói. E nós vamos falar sobre os símbolos da Páscoa, o que quer dizer são, né? Vamos saber, curiosamente, o que quer dizer cada um deles. No nosso fichário. Nosso fichário, claro. Lembrando que o programa é gravado, estamos sempre com você todas as quintas às 14h, com reprise no domingo, no mesmo horário. É, contatos com o programa por e-mail, escreva para o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou então, através do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar a sua mensagem para a gente. Você também pode mandar um fax para 21-3386-1444. Ou então por carta. Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. CEP 21-920-000. Seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. E vamos para a pergunta desta semana. Neste ano de 2010, um dos livros que compõe as obras básicas do Espiritismo está completando 145 anos do seu lançamento. De qual livro estamos falando? A. O Céu e o Inferno? B. O Evangelho segundo o Espiritismo? Ou C. A Gênese? Responda então essa pergunta com a alternativa que você considera correta, A, B ou C. Até a próxima segunda-feira, dia 29 de março, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem e deixa a sua mensagem. Ou então, mande um e-mail para o correio eletrônico do programa, que é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não se esqueça de informar o seu nome completo e um telefone para contato. Bom, aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana, gente. Mas não se esqueça, o prazo para a sua resposta vai até a próxima segunda-feira, dia 29, é só participar. Pois é, e lembrando que daqui a pouquinho vamos informar qual foi a resposta correta da pergunta da semana passada, bem como avisar, divulgar qual foi o ganhador do exemplar da revista Cultura Espírita do programa da semana passada, não é mesmo, André? Pois é, será que você, ouvinte, foi você que ganhou? Vamos ver. Com certeza, vamos acompanhar, já já. O que rola por aí? Não perca o segundo feirão do livro Espírita em Bangu. Além de estandes de diversas editoras, o evento promovido pelo 29º Conselho Espírita da Unificação do CERJ terá como atração musical a banda Fato, além de diversas apresentações artísticas realizadas pelas mocidades espíritas da região. O segundo feirão do livro Espírita em Bangu acontece no dia 4 de abril, domingo, a partir das 14h no Centro Cultural Zona Oeste, rua Assuruá, 146, em Padre Miguel. Participe! Para quem está à procura de uma evangelização na Tijuca, a Agremiação Espírita Francisco de Paula está oferecendo atividades destinadas a crianças, jovens e pais, As reuniões ocorrem todos os sábados, das 3 às 5 da tarde. A agremiação espírita Francisco de Paula fica na Rua dos Araújos, número 28, na Tijuca. Informações pelo telefone 25680166. Participe do primeiro Seminário Estadual de Evangelizadores de Juventude. O evento, promovido pelo Serviço de Evangelização da Família, do SEERJ, terá como tema Juventude e Compromisso e tem o objetivo de discutir os desafios que fazem parte da evangelização do jovem em seu dia a dia. O seminário acontece neste domingo, dia 27 de março, a partir de 9 da manhã, na sede do SEERJ, Rua dos Inválidos, 182, Centro. Não há inscrição prévia. Mais informações pelo telefone 2224-1244 ou através do site www.serj.org.br. O site espiritismo.net, em parceria com o Centro Virtual de Divulgações e Estudos do Espiritismo, criou uma série de salas virtuais de estudos espíritas voltada para crianças, adolescentes e jovens, com o intuito de disseminar e discutir a doutrina junto a esses públicos através da internet. Para receber mais informações sobre todas as atividades que estão à disposição, acesse o site www.espiritismo.net, clicando em seguida no link Infância e Juventude. Não deixe de conferir. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Espaço Jovem. Fichário. A Páscoa é uma festa tão especial que é comemorada por povos de diferentes religiões. Enquanto que para os hebreus, a Páscoa, ou melhor, a Pessach, é a celebração da fuga do povo do Egito, país no qual eram escravos, em busca de uma terra livre. Para os cristãos, a Páscoa é a data na qual celebramos a volta de Jesus para a pátria espiritual. No entanto, para as duas religiões, a Páscoa tem um significado em comum. É um rito de passagem, seja da escravidão para a liberdade, seja da morte física para a vida espiritual. A Páscoa também é conhecida pela sua riqueza de símbolos. E eles já estão tão difundidos na nossa cultura que ninguém nem para pensar sobre como eles ao certo começaram. Por exemplo, vocês já se perguntaram por que o ovo é um símbolo tão forte da Páscoa? E de onde saiu esta ideia de que o coelho é quem traz os ovos? Então, se liga, que vamos te deixar por dentro de tudo. O ovo é o símbolo da vida, do renascimento, e começou a ser costume na Páscoa durante a Antiguidade. Além disso, segundo a tradição medieval, na época que antecede a Páscoa, chamada de Quaresma, ninguém podia comer carne vermelha, doces ou ovos. Os ovos de Páscoa, então, são um símbolo festivo do final desse período de jejum. Já o coelho surgiu como símbolo da Páscoa na época dos egípcios, que utilizavam o animal como representação de fertilidade, de geração de novas vidas. Além disso, para povos ainda mais antigos, o coelho simbolizava a lua, e é possível que ele se tenha tornado símbolo pascal, devido ao fato da lua determinar a data da Páscoa. Esse papo todo deu até vontade de comer chocolate, que tal? Pois é. Muito bom. Então, seja você hebreu ou cristão, vamos aproveitar e comemorar esta data especial, mas sempre lembrando do verdadeiro significado da festa, a celebração da vida. Espaço Jovem. E hoje no Espaço Jovem, o tema principal em discussão é algo que, sem dúvida, faz parte da vida de todos nós, não é, Lise? Com certeza, Marcos. Vamos falar sobre humor. Humor, claro, que deve ser muito bem trabalhado, de forma a trazer apenas benefícios e não prejuízos a cada um de nós. E para tanto, recebemos com muita honra Marcos Alberto Demário, ele que é trabalhador do Centro Espírita Humildade e Amor. Marcos, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-lo novamente aqui no Espaço Jovem, depois de tanto tempo. Boa tarde, seja bem-vindo. Uma alegria é minha, uma boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, podemos participar aqui. Marcos Demário, bem-vindo. Estamos prontos para começar? Estamos, claro, vamos começar. Claro, então. E por isso, vamos à nossa primeira pergunta de hoje. Um Minuto no Espaço. Boa tarde, gente. Estamos aqui com mais um Minuto no Espaço. E vamos conversar com Cecília. Cecília, quantos anos você tem? 29. Cecília, você tem uma pergunta para fazer para a gente aqui do Espaço Jovem. Pode falar? Eu gostaria de uma explicação de por que a Terra é um mundo de provas e expiações. Obrigada, Cecília. Vamos ouvir a sua resposta. Bem, Cecília, acontece que há uma gradação evolutiva entre os vários mundos habitados no universo. Nós começamos desde os planetas primitivos e chegamos no estágio atual do planeta Terra, que é um planeta de expiações e provas. Isso é de acordo com a evolução dos habitantes do planeta. Então, sim, nós ainda estamos nessa condição, moralmente falando, de inferioridade. E como ainda temos que muitos reparos a fazer em relação às nossas encarnações passadas, por isso que a Terra, ainda com a predominância do mal sobre o bem, tem como característica ser planeta de expiação e prova. Mas já estamos na transição para chegarmos ao planeta de regeneração. Uhum. Bom, podemos para a primeira pergunta? Claro, claro. Sobre o humor, né? Sobre o humor, que é o nosso tema principal de hoje, né? O tema do nosso programa. Isso. Então, vamos lá, Marcos. O que é o humor? Bem, o humor é um estado de espírito, ou, se quiser, um estado de alma, que revela a jovialidade da pessoa, a maneira como ela encara a vida, olhando-a de forma positiva. Então, ser bem-humorado é uma coisa muito importante, porque tem a ver com a nossa afetividade, a nossa ligação com as pessoas, que seria muito ruim se todas as pessoas, se todos nós, vivêssemos com frieza e indiferença. Por isso, então, que à luz da doutrina espírita, nós podemos dizer que o humor deve fazer parte da vida e deve ser realmente um estado de espírito. Com certeza. Isso é bom, isso é bom. Agora, mau humor em excesso é considerado doença? Porque, claro, na mesma forma que o humor faz parte do dia a dia, o mau humor também faz, né? O seu oposto. Mas dá para conceituar um excesso de mau humor, né? Aquele mau humor que não tem fim, independentemente do que aconteça na vida da pessoa, dá para avaliar que realmente pode haver algo de errado com ela? Ah, com certeza, porque toda doença tem origem no espírito, é sempre característica de desequilíbrio da alma. Então, sim, aquela pessoa extremamente mal-humorada, que desde que acorda acha, né, que tudo está ruim, nada dá certo, e fica assim o dia inteiro, inclusive todos nós conhecemos isso porque é um impacto negativo, né? A pessoa mal-humorada perto de nós já muda, sim, toda a ambiência psíquica. Então é uma doença, claro, porque revela que essa pessoa está desequilibrada consigo mesma, por isso que ela não consegue enxergar nada de positivo na vida. Por mais que você mostre a ela coisas boas, ela sempre vai olhar uma ponta ruim, vai tentar descobrir algo ruim. Então esse mau humor crônico, sem dúvida alguma, é uma doença e precisa de tratamento. Bem lembrado. Então, e com isso, né, as pessoas que estão em torno dessas pessoas acabam se contaminando com esse mau humor, né? Isso é péssimo, né? Então, olha só, mais uma perguntinha. Existe tratamento para o mau humor? E se existe, qual? Bem, se não existisse, nós estaríamos com um problema seríssimo. A humanidade toda contaminada. Claro que existe. Não é tão fácil, não é tão simples. Mas o tratamento principal é nós darmos a essa pessoa doses bem generosas mesmo, de amor, de atendimento fraterno, para tentar revelar a ela o lado bonito da vida. Porque a vida, na verdade, ela é linda, é maravilhosa, é criação divina. Nós temos problemas na sociedade humana, mas não temos só problemas. Nós não temos apenas coisas ruins. Então nós precisamos, no diálogo, mostrar a essa pessoa que ela precisa mudar, como diz o nosso querido Divaldo Franco, o óculos que ela está usando, a lente do óculos, né? Porque ela está usando uma lente escura, e é claro que ela não vai conseguir enxergar as belezas da vida. Então nós precisamos começar a mostrar para ela, olha aqui a natureza, olha a flor tão linda, né? Olha o gesto de bondade das pessoas, para que ela comece então a visualizar o lado bom e bonito da existência. Aí sim, com o tempo, ela vai conseguir sair desse estado de mau humor crônico para atingir, claro, um estado melhor nesse seu humor. Sair daquela nuvenzinha, né, que fica, exato, pairando eternamente sobre a cabeça, né, e realmente passar também a viver momentos de tempo bom. Agora, sobre esse tema, Marcos, humor, né, bom humor, mau humor, O que a gente pode encontrar na doutrina espírita a respeito? Pois é, a doutrina espírita vai mais a fundo, porque a doutrina espírita vai nas causas. Nem sempre o mau humor tem como causa o hoje, o aqui e agora. Nós podemos estar à frente com uma pessoa que vem carregando de sabores das encarnações passadas, coisas mal resolvidas, ela se sentiu ofendida, magoada e se fechou em si mesma e para o mundo. E por isso que esse mau humor, ele é crônico, porque ele já está vindo da existência passada e revela um desequilíbrio dessa alma. Então, quando nós enxergamos essa causa, nós vamos perceber que ela precisa de atendimento fraterno, precisa de esclarecimento e, possivelmente, precisa de tratamento espiritual, porque a pessoa mal-humorada acarreta para ela um processo de perturbação espiritual. É lógico. Um processo que pode chegar, inclusive, à obsessão. Nós conhecemos alguns casos... Aliás, me permita, não só para ela, mas para as pessoas que estão em volta dela. Com certeza, porque atinge principalmente os familiares e amigos mais próximos. Sim. E nós conhecemos casos em que a pessoa carregava o mau humor por influência de companheiros e companheiras desencarnados, que não queriam que ela se reposicionasse frente à vida. Então era uma vingança muito sutil sendo feita mentalmente com ela. Então você tem que tratar o lado espiritual para que na sequência essa pessoa possa se reequilibrar e sair desse estado de mau humor. Então com o espiritismo nós temos uma visão muito mais ampla, que vai além de uma simples terapia que nós vamos fazer no hoje, porque claro, enxergamos também esse passado. Com certeza. Bom, então, né, já que existe o tratamento, o que podemos fazer para sermos bem-humorados? Bem, para começar, nós precisamos nos deixar contagiar pelas pessoas de bom humor. Isso é muito importante. É o primeiro passo, né? Com certeza. Quer dizer, você chegou para trabalhar, por exemplo, tudo bem que você pegou condução lotada, trânsito ruim, calor, etc. Mas você chegou e alguém está de bom humor e lhe deu um bom dia, você precisa se deixar contagiar por isso. Aquilo, né? E não dar aquela resposta pronta, bom dia nada. Eu já estou aqui todo cansado, amassado e o meu dia nem começou. É preciso que haja receptividade, né? Precisa sim. Verdade. Porque se você não for receptivo, não há tratamento que dê jeito. Não tem. Então você precisa querer receber esse bom humor e entender isso e que isso lhe faz bem para a vida. Então esse é o grande passo e dando esse primeiro passo, as coisas tenderão a melhorar e aí você, em relação aos que vivem com você, não vai apenas enxergar problemas, mas vai ver também as coisas boas que existem. Claro, é se dar a chance, né, de uma vida melhor. Exatamente. Né? Isso é bom. É verdade. Agora, em relação a doenças, o mau humor pode também gerá-las, Marcos? E em caso afirmativo, quais? Ah, com certeza. E isso daí já é pesquisa científica na área médica. Quando você deixa o seu emocional num estado negativo, você afeta diretamente o corpo, né? O seu estado biológico. Sim. Então, a pessoa que vive de mau humor, ela vai ter problemas coronários, né? Os problemas de coração, ela tem problemas com hipertensão, e tudo isso vai gerar subproblemas, então você atinge diretamente o seu corpo biológico, como é claro, atinge também a área psíquica. Porque se você só vê coisas negativas, você só enxerga coisas ruins, você só entrega esse tipo de carga aos outros, isso tem uma volta. E o primeiro retorno é justamente o desequilíbrio orgânico e psíquico. Então todos nós reflete logo, né? Reflete logo e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Bom, e dessas doenças, quais são os transtornos de humor mais conhecidos? Bem, o transtorno de humor mais conhecido é a depressão. Mal da sociedade. É um mal do nosso século e que está ligado à carência afetiva, normalmente. Então, esse é o primeiro transtorno que você logo detecta, porque é aquela pessoa que ela começa a negativar as coisas e então ela começa a entrar em depressão, porque ela não consegue enxergar nada de bom na vida. Então, é a primeira característica do mau humor. Então, quando você se perceber que você só reclama da vida, você só reclama das coisas, é um sinal vermelho, é um sinal de alerta. Ó, cuidado, você está entrando em depressão, está ficando depressivo e você vai começar a levar as pessoas a esse estado também. Então é o primeiro sintoma, que é a depressão. Bem lembrado. Muito bom. Agora, mau humor, Marcos, é algo que pode ser característico da pessoa, do ambiente no qual ela vive ou das experiências de vida que ela teve? Bom, eu diria que é um misto de tudo isso, mas com certeza a causa é a própria pessoa, porque o ambiente somos nós que fazemos. Sim. O ambiente ele não existe por si. Então, se o ambiente está ruim, é porque eu ou algumas pessoas que estão neste ambiente é que estamos negativos, estamos com mau humor. Então, a causa sou sempre eu, é sempre a pessoa. Independentemente do resto, né? É porque você pode perfeitamente não permitir que o ambiente lhe faça uma influência negativa. É o seu estado de espírito. Então, por isso que nós sempre dizemos, a causa mesmo é sempre o indivíduo. Ou seja, depende de cada um de nós. Com certeza. Não se contaminar. Não se contaminar, exatamente. Isso. Muito bem lembrado. E a gente está aqui conversando com o Marcos Alberto Demário sobre o tema humor, entre outros assuntos. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho no próximo bloco. Quiz. Neste ano de 2010, um dos livros que compõem as obras básicas do Espiritismo está completando 145 anos. De qual livro estamos falando? A. Céu e Inferno. B. O Evangelho segundo o Espiritismo. Ou letra C. A Gênese. Responda essa pergunta com a alternativa que você considera correta, A, B ou C, até a próxima segunda-feira, dia 29 de março, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Basta, ao acessar o site da rádio, você clicar no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar a sua mensagem respondendo a pergunta. Ou então, você pode enviá-la para o e-mail do programa espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não se esqueça de informar o seu nome completo e um telefone para contato. Lembrando ainda que quem responder a alternativa certa concorre ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto da Cultura Espírita do Brasil, ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Mas não esqueça, o prazo para sua resposta vai até a próxima segunda-feira, dia 29. Participando, gente. Pois é, e lembrando que daqui a pouquinho a gente vai informar a resposta correta da pergunta da semana passada, bem como o nome do ganhador, né, do exemplar sorteado da revista Cultura Espírita. Mas isso daqui a pouquinho, no próximo bloco, após o nosso intervalo. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o site da emissora da Fraternidade? Ainda não? Então, acesse já www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre o que é a rádio, o seu trabalho já há quase 4 décadas em prol da divulgação do Espiritismo, sempre de uma forma simples, popular, didática, objetiva. Você vai saber como ajudar a emissora a manter este ideal, as mais variadas campanhas em prol da manutenção da programação espírita da rádio, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir a gente. Você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da rádio, 24 horas por dia, online, em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E você, ouvinte do Espaço Jovem, acesse a nossa página dentro do site da rádio. Basta você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para conferir tudo o que acontece no programa, além, claro, de ter mais uma opção para entrar em contato conosco através da categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem. E agora uma novidade, você pode ouvir também o áudio do programa na internet. Basta você ir na categoria Arquivos de Áudio do Espaço Jovem e você tem acesso lá às versões completas finais dos programas que são exibidos aqui na rádio, tá bom? Das edições do Espaço Jovem. Então não perca tempo, acesse agora www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Quiz. Neste ano de 2010, um dos livros que compõem as obras básicas do Espiritismo está completando 145 anos. Que livro é esse? Letra A, O Céu e o Inferno. B, O Evangelho segundo o Espiritismo. Ou opção C, A Gênese. Responda então a pergunta da semana do Espaço Jovem com a alternativa que você considera correta até a próxima segunda-feira, dia 29 de março, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai clicar no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar a sua mensagem com a resposta que você considera certa. Ou então, você pode enviá-la através do e-mail do programa espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não se esqueça de informar o seu nome completo e um telefone para contato. E quero lembrar que, respondendo, né, a resposta correta, você está concorrendo a um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. E lembrando que o prazo para sua resposta vai até a próxima segunda-feira, dia 29. Gente, vamos nós. Pois é, e daqui a pouquinho, na próxima inserção do quiz, vamos anunciar a resposta correta da pergunta da semana passada, bem como o ganhador sorteado de um exemplar da revista Cultura Espírita. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. E estamos de volta com o Marcos Alberto Demário, ele que é trabalhador do Centro Espírita Humildade e Amor, e conversa hoje no Espaço Jovem respondendo a dúvidas sobre o tema humor e também perguntas feitas por jovens da mocidade, da União da Mocidade Espírita de Niterói, a UMEM, jovens aos quais agradecemos imensamente pela participação no programa de hoje. E como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, Marcos, fique à vontade para fornecer os contatos do Centro Espírita Humildade e Amor, bem como, claro, o dia e o horário da reunião da mocidade na instituição. Bem, o Humildade e Amor, ele tem a sede na Rua Cisplatina, 148, no bairro de Irajá. Sim. Especificamente, a evangelização e a mocidade espírita funciona no sábado, a partir das 15 horas. A evangelização infantil a partir das 15 horas e a mocidade espírita a partir das 17 horas. E junto funciona também o grupo de pais, que sim, nós trabalhamos a família como um todo. Hoje, graças a Deus, nós estamos ali em torno de uns 60, 70 jovens já na mocidade espírita. Número bem expressivo, né, Lise? Com certeza, nossa. Realmente nossa, é um belíssimo quantitativo. Verdade. E é só chegar, né? Ah, é só chegar, com certeza, né? Nós estamos ali de braços abertos para receber todos os jovens. Que bom, bom. Perfeito, então. Lise, é hora de mais uma pergunta, né? Pois é, vamos lá. Vamos saber. Um minuto no espaço. Amigos do Espaço Jovem, estamos aqui na UME com a Raíssa, que vai fazer uma perguntinha. É sobre um minuto no espaço, tá, Raíssa? Primeira coisa, vamos perguntar. Raíssa, quantos anos você tem? 11. Você estuda? Estudo. Trabalha? Não. Não, não. E você tem uma perguntinha para fazer para o Espaço Jovem. Fala aí pra gente. É verdade quando a gente está pensando em espírito ruim, eles atraem para perto da gente? É verdade, Raíssa, mas também é verdade que quando nós pensamos em espíritos bons, eles também ficam pertinho da gente, porque, Raíssa, é a lei de sintonia que funciona através dos valores que nós temos e dos nossos pensamentos. Mas não se assuste, não é qualquer pensamento ruim, não é porque você pensou em alguma pessoa que seja ruim, que automaticamente você vai atrair espíritos inferiores para você. É a continuação desses pensamentos que acaba atraindo. Então, sintonizar com o nosso Mestre Jesus e com coisas boas no pensamento é importante para nós abrirmos esse campo para os bons espíritos estarem conosco. Perfeito. Bom, agora a gente vai dar sequência às perguntas, às demais perguntas feitas pelos jovens da UMEM, da União da Mocidade Espírita de Niterói. A primeira delas, Lise. Bom, é da Stephanie, bem jovem, 9 anos. Ela quer saber o seguinte: como a gente se envolve com o Espiritismo? Bem, a Allan Kardec, lá na Codificação Espírita, ele diz que quando você tem o contato com o Espiritismo, você passa por 3 estágios. O primeiro, que é aprender, né? Você vai aprender sobre o Espiritismo. Sim. O segundo estágio é você apreender o Espiritismo. Mas é bem diferente. É bem diferente, não é? E ele diz que não basta isso. Que você tem que aprender, tem que apreender, mas tem que aplicar a si mesmo. O apreender no sentido de assimilar, né? De assimilar. Você assimilou. Mas muitas pessoas assimilam e não fazem a sua transformação moral, fazem a sua transformação íntima. Então esse é o terceiro estágio, o mais importante. É quando você está no terceiro estágio que você se envolve efetivamente com o Espiritismo, ou melhor dizendo, você deixa que o Espiritismo lhe envolva e faça a sua transformação. Perfeito. Próxima pergunta é da Ingrid, de 8 anos. Pergunta bem direta, Marcos. O que é o Espiritismo? Pois é, Ingrid. Allan Kardec se fez essa pergunta e acabou escrevendo um livro. Um livro inteiro. Um livro inteiro para responder isso, que é justamente o livro O Que É o Espiritismo, que todos podem ler. Mas, em síntese, nós vamos dizer que o Espiritismo é uma doutrina, ou seja, um conjunto de princípios, tanto em termos filosóficos, científicos e religiosos, e que existe para realizar a transformação moral do homem. Basicamente, isso é o Espiritismo, e dentro disso, claro, ele vem com seus princípios básicos, que é a imortalidade da alma, a existência de Deus, a comunicabilidade dos desencarnados com os encarnados e a lei de evolução. Bom, e a curiosidade não para por aí. O Vinícius, de 12 anos, quer saber o que são espíritos. Bem, se nós lermos lá o Livro dos Espíritos, que é a nossa obra básica, nós vamos entender que o espírito é o princípio inteligente ou o princípio espiritual do universo criado por Deus para chegar à perfeição. Mas colocando mais para nós aqui, que estamos encarnados no planeta Terra, o espírito é a individualidade que pensa, que sente, que pré-existe e que sobrevive à morte do corpo físico. Ou Sim. seja, eu sou um espírito, você que está ouvindo é um espírito, todos nós somos um espírito. É essa individualidade que colabora com Deus na sua criação. Com certeza. Bom, a próxima pergunta é do Eduardo, de 23 anos. Somos todos espíritos extraterrestres ou existem espíritos que evoluíram desde o reino mineral na Terra? Opa, Eduardo, vamos por partes aqui então. Primeiro que se nós fôssemos extraterrestres, então nós não seríamos do planeta Terra. Não seríamos terrestres. Não seríamos terrestres. Né? Então o que acontece é o seguinte, na sua quase totalidade, nós somos espíritos vinculados ao planeta Terra. Eu estou dizendo na sua quase totalidade, porque segundo as revelações espirituais, nós tivemos uma migração de espíritos que vieram do sistema Capela, mas isso há muito tempo atrás, e que nós ainda teríamos, segundo o nosso querido Chico Xavier, ainda alguns milhares espalhados pela Terra. Então seriam espíritos que vamos chamar de extraterrestres, porque vieram espiritualmente falando, migrados de um outro sistema. Tá? Agora, a nossa evolução não se dá toda aqui no planeta Terra. Desde o ato da criação divina, nós temos que passar pelos reinos inferiores da criação. Alguns de nós estamos vindo desde que a Terra é um planeta primitivo. Sim. Outros não. Então, a nossa evolução não se dá totalmente aqui na Terra. Muito provavelmente, nós já passamos por outros planetas mais inferiores. Ou seja, é toda uma trajetória, né? Ah, é verdade, né? Assim como nós vamos reencarnar, vamos encarnar em planetas também outros. Porque nós estaremos já numa fase em que o planeta Terra não vai comportar mais a nossa encarnação. Perfeito. É uma evolução total, né? Evolução. Bom, então aqui temos também a pergunta da Ana Clara, 15 anos. Qual é o papel de um médium na casa espírita? Bom, Ana Clara, em essência, o papel de um médium é ser intermediário entre os desencarnados e os encarnados. Mas vamos lembrar que o médium não é passivo no ato da comunicação mediúnica. Ele é também um agente dentro disso, ele é o controlador dessa ação. Ele não fica passivo e o espírito se apresenta através dele e fala e faz o que bem entende. Então nós dizemos que o médium é um filtro. Por isso, você exercer a mediunidade é ao mesmo tempo uma missão e é também uma prova, porque normalmente você está reparando coisas do passado ao exercer essa mediunidade. Mas, como nos coloca Kardec, o médium é essa pessoa dotada desta ou daquela faculdade mediúnica e que tem que se dedicar de graça, porque o dom é gratuito, concedido por Deus, para servir então de intermediário a esses companheiros que necessitam da nossa palavra ou que nos vêm instruir. Com certeza. O Enio, de 23 anos, pergunta, Marcos, por que o Espírito existe? Bom, eis aí uma pergunta de cunho filosófico, né? Bom, com certeza. Se o Espírito não existisse, nós teríamos um universo vazio, porque teríamos Deus, o Criador de tudo, teríamos o fluido universal, que é a matéria elementar primitiva, e, bom, aí não teríamos mais nada. É. Então, não teríamos quem usasse isso tudo para crescer, né? Para se desenvolver. Por isso, então, Deus criou a nós, os espíritos, para habitarmos o universo, usufruirmos da sua criação e fazermos essa nossa jornada evolutiva. É por isso que nós espíritos, e vou repisar sempre isso, né? Porque às vezes nós somos espíritos, só pensamos nos desencarnados. É verdade. Então é por isso que nós espíritos existimos. Bem lembrado. Bom, agora a gente tem da Elaine Passos, 26 anos, e pergunta, qual é a importância das mocidades para os jovens? Elaine, a mocidade espírita é muito importante, porque quando nós reencarnamos, nós o fazemos para dar sequência ao nosso progresso moral e intelectual. E nós precisamos, para isso, receber as orientações daqueles que têm uma maior experiência, daqueles que têm uma idade já superior à nossa. Então, quando nós criamos a mocidade, e aí devemos isso muito ao nosso querido companheiro Leopoldo Machado, a mocidade é aquele núcleo dentro da casa espírita que permite que os jovens se reúnam para conhecer o espiritismo, para debater sobre a doutrina espírita e a vida, para fazer uma série de serviços e realizações, não apenas dentro da casa espírita, mas em relação à comunidade, e onde você vai aprender espiritismo e também realizar a caridade. Por isso que a mocidade é muito importante. E é um espaço de burilamento, né, de desenvolvimento, de formação espírita. Sem dúvida alguma. Do indivíduo, não só a mocidade, mas a própria evangelização, né, desde cedo. É o primeiro, é o passo a passo, né? É o passo a passo, e que as casas espíritas precisam abrir espaços generosos para isso. Isso é verdade. Com certeza. O Guilhermo, de 26 anos, pergunta, todo animal tem espírito? Bom, Guilhermo, os espíritos superiores nos informam na codificação que os animais têm uma alma, mas que nós não podemos entender esse termo alma como sendo a mesma coisa a qual nós nos referimos ao ser humano. É uma alma, por falta aqui de um outro termo, em evolução. Então nós não podemos dizer que todo animal tem um espírito, porque quando nós falamos espírito, já chegamos naquele estado de humanização desse ser. Os animais não chegaram ainda nesse estado, mas eles têm uma alma, com certeza. Já tem um determinado progresso realizado no campo intelectual e emocional, sem nenhuma dúvida. Perfeito. Isso mesmo. Bom, então temos aqui a Camila, 15 anos, que quer saber se a cada dia a população mundial cresce, novos espíritos nascem? Bem, Deus não para de criar. Nós sabemos pelas informações espirituais que em torno aqui do planeta existem aproximadamente 20 bilhões de espíritos desencarnados. Sim. Você soma a mais ou menos 6 bilhões de encarnados que temos hoje, tem 26 bilhões. Bom, então por que nascem cada vez mais espíritos? Porque, claro, tecnologicamente, culturalmente, em termos éticos, nós estamos cada vez melhores e propiciando oportunidade para que mais espíritos renasçam. Mas, olha, não tenha medo não disso daí, porque Deus está no controle de tudo. Tá? Não vai permitir que os 20 bilhões reencarnem assim de uma ao vez. Ao mesmo tempo. Não, isso não acontece. Existe toda uma programação superior que controla isso, tá? Então é por isso que nascem cada vez mais espíritos, mas não quer dizer que Deus esteja criando espíritos no ato do nascimento. Não é isso não, tá? Nós somos, na verdade, são reencarnações antigas, sucessivas. Exato, né? Que vão acontecendo. Vão acontecendo, e aí nós vamos ter um povoamento cada vez maior do planeta. Ok, então. E eu quero agradecer a participação do Marcos Alberto Demário, ele que é trabalhador do Centro Espírita Humildade e Amor, e respondeu a pergunta sobre o tema humor e também dúvidas de maneira geral feitas pelos jovens da UMEM, da Mocidade, da União da Mocidade Espírita de Niterói. Marcos, muito obrigado. Algum recado final para quem nos ouve? Bom, eu agradeço a todos vocês e o recado aos jovens que estão se ligando à doutrina espírita, que estudem para terem novas perspectivas de vida e que não esqueçam que amar o próximo e fazer o bem é essencial para mudarmos o mundo. Bom, então, Mário, após tudo isso, assim, o que você indicaria para os nossos ouvintes, né? Uma fonte para tudo isso, uma bibliografia. Bom, sem nenhuma dúvida, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é a obra básica, fundamental. E aí nós temos uma literatura muito vasta, que está na Livraria Espírita, mas estudar Kardec é essencial, é essencial. É fundamental. Fundamental, né? Então, maravilha. Bom, gostaria então de agradecer a sua participação e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus Obrigada. Quiser. Mais uma vez, obrigado, Marcos. Conversamos então com Marcos Alberto Demário, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. O adversário invisível. À frente do Senhor, nos arredores de Sidon, quatro dos discípulos, após viagem longa por diferentes caminhos, a serviço da Boa Nova, relatavam os sucessos do dia, observado pelo divino amigo em silêncio. Eu, dizia Pedro, sob impressão forte, fui surpreendido por quadro constrangedor. Impiedoso capataz batia, cruel, sobre o dorso nu de três mães escravas, cujos filhinhos choravam, estarrecidos. Um pensamento imperioso de auxílio dominou-me. Quis correr sem detença e, em nome da Boa Nova, socorrer aquelas mulheres desamparadas. Certo, não entraria em luta corporal com o desalmado fiscal de serviço, mas poderia, com a súplica, ajudá-lo a raciocinar. Quantas vezes um simples pedido que nasce do coração aplaca o furor da ira? O apóstolo fixou um gesto significativo e acentuou. No entanto, tive receio de entrar na questão, que me pareceu intrincada. Que diria o perverso disciplinador? Minha intromissão poderia criar dificuldades até mesmo para nós. Silenciando Pedro, falou Tiago, filho de Zebedeu. No trilho da vinda para cá, fui interpelado por jovem mulher com uma criança ao colo. Arrastava-se quase, deixando perceber profundo abatimento. Pediu-me socorro em voz pungente e, francamente, muito me condói da infeliz que se declarava infortunada viúva num vinhateiro. Sem dúvida, era a dolorosa posição em que se colocara e, num movimento instintivo de solidariedade, ia oferecer-lhe o braço amigo e fraterno para que se apoiasse. Mas recordei de súbito que não longe dali estava uma colônia de trabalho ativo. O companheiro interrompeu-se, um tanto desapontado, e prosseguiu. E se alguém me visse em companhia de semelhante mulher? Poderiam dizer que ensino os princípios da Boa Nova e, ao mesmo tempo, sou o motivo de escândalo. A opinião do mundo é descaridosa. Outro aprendiz adiantou-se, era Bartolomeu, que contou espantadiço. Em minha jornada para cá, não me faltou desejo à sementeira do bem. Todavia, que querem? Apenas lobriguei conhecido ladrão. Viu a gemer sob duas figueiras farfalhudas durante longos minutos, no transcurso dos quais me inclinei a prestar-lhe assistência rápida. Pareceu-me ferido no peito, em razão do sangue aporejar-lhe da túnica. mas tive receio de inesperada incursão das autoridades pelo sítio e fugi. Se me pilhassem ao lado dele, o que seria de mim? Calando-se, Bartolomeu falou Felipe. Comigo, os acontecimentos foram diversos. Quase ao chegar a Sidon, fui cercado por uma assembleia de 30 pessoas, rogando conselhos sobre a senda de perfeição. Desejavam ser instruídas quanto às novas ideias do reino de Deus e dirigiam-se a mim ansiosamente. Contemplavam-me, simples e confiante. Todavia, ponderei as minhas próprias imperfeições e senti escrúpulos. Vendo-me roído de tantos pecados e escabrosos defeitos, julguei mais prudente evitar a crítica dos outros. A ironia é um chicote inconsciente. Por isso, emudeci, e aqui estou. Continuava Jesus silencioso, mas Simão Pedro caminhou para ele e indagou. Mestre, que dizes? Desejamos efetivamente praticar o bem, mas como agir dentro das normas de amor que nos traças, se nos achamos, em toda parte do mundo, rodeados de inimigos? O amigo celeste, porém, considerou breve. Pedro, todos os fracassos do dia constituem resultante da ação de um só adversário, que muitos acalentam. Esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros. Tiago sentiu medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição e Filipe guardou o medo da crítica. Aflito, o pescador de Cafarnaum interrogou. Senhor, como nos livraremos de semelhante inimigo? O mestre sorriu compassivo e respondeu. Quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Em seguida, talvez porque o silêncio pesasse em excesso, afastou-se sozinho na direção do mar. Rádio Rio de Janeiro. Um minuto no espaço. Oi, eu sou o Guilhermo, eu tenho 26 anos. Atualmente eu estou frequentando a UMI de Niterói, né, e a mensagem que eu gostaria de passar é a busca assim, pelo entendimento do Espiritismo, frequentar uma mocidade que eu já frequento há 2 anos e tem me ajudado bastante. Quiz. E chegou o grande momento, o momento no qual vamos anunciar qual foi a resposta certa da pergunta da semana passada, bem como o ganhador da revista Cultura Espírita. Por favor, André. Música de suspense no ar, hein? A pergunta de semana passada foi: em qual data foi lançado o Livro dos Espíritos, primeiro dos livros que compõem as obras básicas do Espiritismo? Nós demos 3 opções. A. 1º de janeiro de 1858. B. 1º de abril de 1858. Ou C. 18 de abril de 1857. Resposta correta, gente, vamos lá. Taranana, suspense. Alternativa correta é letra C, 18 de abril de 1857. Parabéns. Sim. Para o ganhador. Pois é. Já aqueles que responderam a alternativa correta, alternativa C, concorreram ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. E quem ganhou a revista, atenção... Quem foi? Foi a Kátia Michele Rodrigues Vidal. Parabéns, então, a Kátia. E ela, ou um representante dela, tem um prazo de 6 dias úteis, contando a partir desta sexta-feira, dia 26 de março, para retirar o brinde aqui na Rádio Rio de Janeiro. Parabéns, então, a Kátia, hein? Aê, Kátia, parabéns. É verdade, parabéns. Parabéns, Kátia. Participe sempre, tá? Obrigada pela sua participação e a gente aguarda mais brincadeirinhas com vocês. Aguardem a nossa brincadeira e vocês participando, é claro. Com certeza. Mandem suas mensagens, valeu demais e até a próxima semana. Espaço Jovem. Passou rápido, hein, André? Pois é, rapidinho. Vapt-vupt. Final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff. Mas não fiquem tristes. Na semana que vem estaremos de volta. E com qual tema, Lízia? Bom, o tema da semana que vem, gente, é mídia e espiritismo. Lembrando que o programa vai ao ar toda quinta-feira, às 14h, com reprise no domingo. Igualmente, às 14h. E você envia sua pergunta, sua dúvida sobre espiritismo pra gente. E você, coordenador de mocidade, cadastra sua mocidade, mocidade que você coordena, para participar futuramente de uma edição do Espaço Jovem. Para tanto, entre em contato através do e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou pela página do Espaço Jovem, dentro do espaço da emissora da Fraternidade, www. www.radioriodejaneiro.am.br e coloque sempre a sua idade e de onde você está falando. Nome também, né? Claro, né? Participe! Espaço Jovem, um programa produzido por André Coutinho, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Valeu, galera. Até semana que vem. Gente, até a próxima. Se Deus quiser, tenha uma boa semana. E mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.